Filma sem família com a tristeza exata, vestida de luto, em pânico aos soluços, com a consciência e o coração imundo. Desgosto profundo, aflição amarga, ninguém é preparado pra levar essa carga. Viúva sem trabalho, sem dinheiro já bastava, mas o fruto proibido do pecado não apaga. A fome e o cansaço invadiram sua casa, e a gravidez é o castigo, a chaga. A calma do ar, o silêncio do feto, enfraqueceu seu ânimo, não tinha afeto. É só um objeto e não é de Ernesto. Vou tirar isso de mim, com agulha eu espeto. Depois de todas as tentativas do mundo, prosseguiu a gravidez com um nojo profundo. Amargura, dor aguda, lembrou da traição. A tristeza visitou novamente o coração. Aceitou o carteiro como esmola. Vilma queria sua família de volta. O carteiro Edivaldo aceitou a proposta. Se o filho não é dele, tudo bem, ele adota. Queria colocar o seu nome e sobrenome. Pra Vilma tanto faz, só não quer passar fome. Nasci com desprezo, odiado e indefeso. Sem esperança, com medo ao relento. Mas com o mesmo nariz, boca, cabelo crespo. Fisionomia de Ernesto, um homem preto. Um dia ainda quero me encontrar com a Vivi, minha irmã que sem eu ver posso sentir. Meu pai, um grande homem que jamais atraiu, morreu de desgosto antes de cair no rio. Queria ter meu pai de volta com vida, pra nunca me chamarem de Edivaldo Silva. Dá licença. Ei, moço, você de costas. Eu? É, você mesmo. Trouxe o folheto pra você, tá? Até logo.